Portal do Arrocha. É pra encher a cara mesmo, bebê. Venha com Érico Oliveira. Fui esquecida, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer do mal que me fez. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Então, antes de ir, me diga. E vai lembrando dos meus beijos todo dia. E vai sentir saudade da minha companhia. Produtora do sucesso. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Saudade.